André Cedeiros, o Naldina de Deus, o Arrocha, o fenômeno da Bahia. É que a gente não se amou direito, e pra nós dois um amor sem suor é até falta de respeito. Eu protesto, eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por perto. Eu protesto, sei que acabou, tá resolvido, mas só aceita a despedida se ela for em grande estilo. Não valeu, tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu. Não valeu, vai ter que provar, eu fazendo gostoso, olhar no meu olho e falar que acabou na hora H. Não valeu, não valeu, tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu. Não valeu, vai ter que provar, eu fazendo gostoso, olhar no meu olho e falar que acabou na hora H. É só falar. Em nome de MB Produções, Delírios da Rocha. Alô, Portal da Rocha, está na gente, papá. Tamo junto. Deveria ter mais tempo sem relógio por perto.